Aqui Juliette Romeu, confirme cansaço do voo. Se possível, após o parque de pistola, só ingressar na Avenida Paralela, senhora. Sim. O Golf Uniforme Hotel, posição número 2. Prossiga, Golf Uniforme Hotel. Senhor, boa tarde. Estou dando autorização de reboque da posição número 2 até a posição de número 13. Da 2 para 3? Agora está começando. 5, vento 1, 2, 0 graus com 0, 8 nós, claro. Altímetro no 0, no 4, livre decolagem, pista no 0. A livre no 925. 2 para o portão 3 ou para o pátio 3? Posição 13, pátio 1, posição 13. TAM 3190, portão 5 autorizado? Ah, portão 5 autorizado, TAM 3190. Romeu, livrando a linha do litoral, através do Parque de Ipitaçu, para sobrevoo na vertical da Avenida Paralela até o Iguatemi. Thanks, Mike Juliette Romeu. Golf Uniforme Hotel, autorizado iniciar o reboque, mantém a escuta e reporta no término. Ok, senhor, o Golf Uniforme Hotel na escuta. A empresa solicitou que aguardasse mais 5 minutos para verificar a real posição. Eu já entrei em contato com o senhor. Afirmativo, eu ainda não copiei perfeitamente, confirmando, seria a 1-3, a remota 1-3? Positivo, seria 1-3. Ah, afirmativo. Reporte então quando tiver a informação correta. O Golf Uniforme Hotel, a empresa solicitou que a aeronave ficasse na posição número 2, cancelando assim um reboque até a posição número 13. Tá ok então, desconsidero. Ok, obrigado e uma boa tarde. 050 na Golf, com 9601. Salvador, boa noite, voo 1925 na Arbor, passa 2300 metros. Voo 1925, contato radar, bom nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, voo 1925. Trip 5219, chame Recife 1260, alterne 1228. 1260-288, obrigado. 0, Vieta, Caru, 5057, chame pronto, puxa acionar. Gol no 612, informação TAM. Gol no 612, disparo nível de voo 050, chegada Mari. Solo, voo no 775, posição 8 para puxa para dentro. Autorizado no 8, chame táxi. Vai, táxi 7. Para posto de acionamento, TP 5415. 5415 na no pátio 3, está livre, chame táxi. Trabalhando. Horários, porta 06, diagonal 12, diagonal 20. Tá 3145, chame Recife 1251, alterne 133-25. 1251, 1335, tá 3145. Bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizado via pátio Índia, 1862 no ponto de espera, 1014 ajuste, 35425. Ponte espera 786, 545. Paulo Bono, 755 para o táxi 142 a bordo, 3 horas e 31 de autonomia, alterna Brasil. Tem livre táxi. Bono 755, 1014 ajuste, táxi Apache Índia, no ponto espera 186. 1014, Apache Índia, ponto espera 186, gol 755. O trip 545 devido à performance segue o tráfego da Gol, ok? C45 segue então o tráfego da Gol. 220 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 220 nós, por 601. Charlie, C45, de imediato. Ok, pode prosseguir em frente, o trip é o número 1 então. Ok, seguindo. Pode passar para a torre 345? Transfere com a torre de 18,6. 18,6, obrigado. 415, boa tarde. Tá. Posição de ingressar em direção Charlie, decolar de imediato. Mateus, 545, boa noite, ajuste no 04, vento 120 graus com 10 nós. Tá livre, a linha decolar do 10, vento 120 graus, só confirmando com 10 nós. Decola, 545. Tripulação por. Está livre. 1014, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2014, autorizado ILS, reporte estabilizado, gol no 62. Oi, Salvador, boa noite, Bruno 755, mantém Caradão no zero, pronto. Bruno 755 ali, mantém, Cabeceiro no zero. E mantém no zero, Bruno 755. Quatro no cinco, né, colos 3-1, não chama controle, 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. O tráfego chamou a torre? Via Sanguínea Brava. 5-4-1-4, transferindo. 1-5, transferindo. CP-5-4-1-5, contato radar, suba nível de voo 120, sai da Coral. Sai da Coral, C-4-1-5. Tá dando notificação pro Tango, Tango de Brava. CP5495 atualizado direto Coral da presente. Coral 35415. E poderia repetir? Boa noite, o TAN 3567, autorização Brasília, estende da Tango, o portão é o 10. TAN 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída Arbor, Elefa ou Fito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5062, coteja. 3000 pés, como 014, Bruno 601. Lessa, Fofito, 1208-5062, o TAN 3567. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Cortar alta 3567. 2 minutos, voo no 755. 755. 5 livre decolagem no zero, vento 120 graus com 09 nós. 7-7-7-7. Controle 35415, seria possível para a direta de Léo? Autorizado, 35415. 415. Colos 36, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Família Bravo, seu plano já está correto. Reporte quando pronto para decolagem. Bom, já está pronto a decolagem? Livre decolagem. O Família Bravo, reporte fora do solo. Vento no aeroporto 120 graus com 8 nós. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, sim. Salvador 6 da. Será o próximo para pushback? Autorizou o gol número 2. Gol número 1612, complete sinal, semi torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite. Tô muito bravo. Para 2000 pés, redução para 180 nós, autorizado sinal de S, porta estabilizado. Desce para 2000, reduzindo para 180, está autorizado, vai portar estabilizado, gol 601. Rodando com 286. Siga. Pode acionar o local em marcha lenta, marcha guarda. Autorizado em coordenação com a equipe de solo. Valeu. Alô, com a 206, estimado para início do pushback. Dia Bravo já está livre, o pouso 130 graus com 8 nós a critério, se direto na pista, 17 ou direto ao pátio. É direto ao pátio, senhor, para deixar a pista livre. Eficiente, reporte solo controlado, Tango Dia Bravo. Solo controlado, Tango Dia Bravo. Salvador, boa tarde, gol no meio, ano 2, sinal ILS. Boa tarde, gol no meio, ano 2, contém aproximação, aguarda a autorização para pouso, ajusta no 0, no 4. Meio 14, aguarda, meio ano 2. Chego 495, subir, mantém nível de voo no 40, direto Léo. Direto Léo, zona 40, 545. Gol número 2, forma o tráfego à esquerda, helicóptero efetuando já próximo ao toque no solo, direto ao pátio 4, não vai interferir com sua aproximação. O vento é 120 graus com 08 nós, altímetro 10 no 4, tem livre pouso, pista 10, cheque trem. Tá ciente do tráfego, 1014, livre pouso na 10, baixou e chegou, gol número 2. Afirmativo, livre pouso. É no solo. Tamir Bravo no solo, os 39, tem boa noite. Boa. Abdul na LS com capa B, chegou no 601. Gol no 601, completo chamado, chama torre 118, decimal 6. Completo chamado torre 186, gol no 601, muito obrigado. Pronto, Mercedes 0. Autorizado Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5073, coteja. 76720, está autorizado, Galeão 360, Perzulu no 0, da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 208 no controle, 5073 é o transporte. Zonamento correto, chama para pushback, zonamento. Cortará no 612, obrigado. Para o táxi azul 4206, 109 a bordo, 3 horas e 2, Maceió. No 09 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom voo. No 014, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 4206, obrigado, boa noite. Boa noite, 56, coordenação com a equipe de solo, após saída do azul na retaguarda, autorizado pushback, chama para o táxi. Valeu. 25, Salvador, boa noite, bom nome, no 2. 2, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa, reparte antes da Juliette, no menos 2. Olha o papapapá, deixa o meu, levando a rodoviária. Gente, Max, let's go. 08 nós. Tá autorizado pouso na 0, gol no 6, 01. Torre Salvador, azul 4206, boa noite, ponto de espera pronto. 251, alterne 13325. 251, 13325, 755, boa noite. Vai ser um bang da Gol, após a linha mantém cabeceira 10, acesso 4206. Toda a tarde, mesma linha mantém 4206. Mamute 05, vou ir direto Bonf e reporte no ponto de alta descida. Solas 44, à direita é um 219, solo, boa noite. Direito 219, boa noite. Ô Salvador, boa noite, gol no 601, livrou na Alfa. No 601, táxi via Alfa, repartido da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, gol no 601. Bora no táxi. Confirma no 856, recebemos muito baixo a transmissão. Afirmativo, senhor. É, o gol 1856 para o táxi com 181 a bordo, 3 horas e 3, Salvador alternando. 181 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom gol. Índia Alfa 18.6, obrigado, até a próxima. Bom, no 612, táxi via Juliette para o portão 3, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Juliette para o 3, está visual, gol no 612. Salvador, 3567, puxa estacionamento no 10. Autoridade, chama para o táxi. Chama. Uma 8, bom voo, boa noite. 408, 4206, obrigado, igualmente. Salvador, boa noite, azul 4206, decolado na UCA, passa 1400. Azul 4206, contato radastro, bom nível de voo 370, sai da PUCA. 370 no perfil PUCA, 4206. Autorizado a manter, cabeceira 10. Ali mantém. Tente, Mike, Juliette Romeu. Mamute 05, desça para o nível de voo 050. Sim, eu mantenho 405. Sim. Dole Salvador, muito boa noite, é o Golno 273, só se tem informação, tá? Gol 1273, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Bonf. 050, Bonf, a chegada no 273. Decolagem no 86. Salvador, web 6720, pushback acionamento gate, meia dúzia. 6720, aguarde, temos aeronave que já soltou o trator na parte de trás do pátio, vai passar no táxi. Atente, aguardando. Para o táxi, está 3567, com fins 4 horas, 105. Golmonte 56, contato radar, bom nível de voo 390, sai da PUCA. Puca por 390, 856. 86, tá 3567. Boa. Estrada terminada, 55 milhas sudoeste de Salvador, Samilhéus 1201. 1201, 54, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, o Xoné 6143, tem informação Tango, investido ao 1880. Xenema 143, acione identificação, destino inicialmente nível de voo 100, chegada bom. Inicialmente 100, chegada bom, 6143.